martelo vai ganhar. Eu tenho golpes tic-tac, mas eu tenho o melhor ataque. Desistes? Mas não, nem pensar, somos nós heróis para ficar. Mesmo sem o meu martelo, sou o pior pesadelo. Heróis monstros, uh-uh. Heróis monstros, uh-uh.